33, ponte 0 da 10, pronto. 233 autorizado, linha aérea colar puxando 0, vento no 20 graus, 09 nós. Livre, linha aérea colar no 10, voo no 233. Decolar de Salvador 220, chama o controle de Salvador 120 do FMA8. Prova 08. Salvador é o voo 233. 0233, com a contra da Nicolau, que para 360, e esse é da Arbono. E a saída Arbono 360. Vamos 755, assim identificação, e fazer chegada a pé, para o no pé, o ajuste no 019. 2 Salvador. Comandante, é o meu uniforme Alfa Novembro? Ciente, o altímetro no 019, o vento em Salvador 120 graus, 08 nós. Reporte para o solo com próximo decolagem do Pato Graia Critério. Gente, reporte na Oscar então. Confirmando, o nome do comandante é Romeu Oscar Alfa November. A linha e mantém. Cabeça no zero. Tente a linha, cabeça no zero, é 6%. Meia decola Salvador 25, a intenção apenas sobrevoa para o Tapuã. Pode, eu vou seguir na hora até para o Tapuã. Gente, mas inicialmente vai manter sobrevoa para o Tapuã. Afirma. Gente, mantendo minha escuta, o Guardião 06, reporte para abandono da vertical do Flávio Tapuã. Ajuda 783, decolado Salvador 26, controle Salvador, chama agora 120, décima 8. 7108, controle, reato motor lá dentro. 1233, chama contra o recife, na frequência 128, décima 8. 288. Decolado no perfil da saída Arbórea, passando agora 1.800 metros. Ajuda 73, contra a decolagem, escutando o número 0, você é da Arbórea, mas se você tem esse ponto, você já dá carta? Negativo. Gente, mas é 3 metros, são os próximos que eu estou considerando. 6.73. Fecha, escuta o controle. mantém inicialmente o pássaro 223. Alô, senhor, 223. Para o nível 0, 0, 0. Centro de Estratos do Setor Sul da Aurora. Está mantendo. Bem. A linha e mantém captura no zero. Aí, mantém no zero, eu vou fazer o que eu faço. Azul 4234, autorizada a colar de pistão zero. Vento 120 graus, 08 nós. O altímetro 1020. A linha cola mesmo, azul. Contato com a esquerda, na proa 200. 3 mil, proa 200, proa 4753. Plano 755, tudo bom, o noite do sinal 905, obrigado. Setor 2223, é precisar da Pua 255 por 40 milhas, 25 milhas para a lei da aprovação. Sente, setor 2223, setor seu termo. Vai, respeitar. Na escuta da Torre Salvador? Positivo, aguardando uma chamada, se passar aprovado, estabilizado. Tente, altímetro 1020, vento 120 graus, 111 no nós, informa o tráfego, helicóptero da Polícia Militar do Estado, Alfa CA-55, litoral sul do campo, realizando espera quente superior, interfere na sua aproximação do 1755. Gente, 1755, quanto está livre para o processo? Isso no 0, vento 120 graus, 11 nós, 11 nós. Ele passou no 0, vou dar um 755 graus. Agora deixa eu ver se eu estou no cantador, o campo 753. Localização, será o 9973. Será o 9973, tudo, 1 ou 9, 9975. Azul 273, o problema é o ácido 25. 7-1-273. 4-7-5-3, para o curso localizador, com você, da PRO 1-5-0, que está estabilizado, você para 2 no teste. 1-5-0, descendo a 2 no teste, está mais estabilizado, 4-7-5-3. 1-0-9-2, traço 10 horas e 9 de milhas, no rumo noroeste, comissão sudoeste, uma potência 7-2, uma tempo 3 no zero. 5-1-0-9-2. Gente, agilizando, eu passo um solo controlado do Graeste, no Guardião 06. Informo um Boeing a retaguarda, aproximadamente aí 1 milha e meia para a marca do externo, 737. Teste do tráfico, já livrou o litoral, agilizando, tem sustento o Guardião. Federal 9970, altímetro 1020, quanto na aproximação, número 2, aguardando autorização de pouso. Ok, está diminuindo para mínimo, aguardando autorização, Federal 9970. Muito obrigado. Nada aqui. Sente. 1092, deixa para 3 no pódio, ajuste 0020. 3000 com 320, 1092 agora. 970, informa o tráfego, helicóptero oficial 50, cruzando agora a UIS da Curtiça 910, não interfere 510, vai pousar no pátio ao lado da pista auxiliar. Ciente, federal, na sala central. 1755, seu solo 41, no livro à direita, chama o solo em 121, no décimo 9. 219, fora. Oi, LF, tá 3473. 3473, torre 1, é noite, décimo 9, 5. 1092, se liga para 200, diz para 2 no teste, ajuste no 060, autoridade ele é 76-0, está estabilizado. Reduzindo, descendo para 2000, chama a autoridade ele é 76-0, 090 agora. Azul 7234, chama a central de 5, na frequência 126, décimo 5. Passaria de 2223, confirma quantas milhas mantém o desvio? Vai, meu Deus, essa fila por umas 27 milhas. É capaz que eu consiga passar por cima das informações e mais alguns dias, mas eu não posso responder agora, tudo bem. E aí? Eu tenho 2223, você consegue informar a proa para o outro bloco? Pro Lagoa para Oflores, a presente seria 263. Corrigido, aguarde. De Proa para Oflores, a presente posição. Sim, após os desvios, eu vou direto para o Oflores. Ok, após os desvios, Oflores. São 92, com pontos 20, 9 milhas, 1 Airbus 320 com 150 de ground speed, para seguir no final. Fecha, 0-2. 4-4, livre direito, chama o solo 1-2, 1-1. Fecha, 1-2, 1-1. Altímetro 1020, o vento no 20 graus, 10 nós, tráfego no estado, pouso cruzado, pista 10. Retorno, essa notificação de fazer chegada BEC para 4 pés, ajuste no 020. A 2783 chama centro de Recife na frequência 128 de sinal 8. Pedro, o senhor, passando 2283. Vamos já nas duas torres, um ou no 8895. 8895, 092. 092, bom dia. Bruno 092, torre, o altímetro 1020, questão de aproximação, guardar a introdução de pouso. O número 2 na aproximação. Silêncio. 092. Aquilo, chamado Teresina, no pátio do Greve para acionamento, reporte para o táxi. Seu solo aos 4-8. Direita, ao livrar, chama o solo 2-1-9. 4-7. vento no 20 graus, 110 nós, o altímetro permanece no 020, cruzado pouso, pisca 10. Vivo por uma décima, 092. Bruno 092, seu solo 51, livre a direita, chama o solo 1, 2, 1, 9. Recolha presente e o táxi até a táxi eólica. Gente, reposta na táxi eólica o Valim Guilherme. altímetro valendo 0,6, vento 120 graus, 1,1 nós, altímetro 1,020, 30, linha decolar, piscina 7. Decolado é o 5-4, toma pro do Fala do Tapuã, acendendo para 1000 pés, aguardando instruções. E autorizada mantém, se sair via litoral, sair Tapuã. Então não vai de corredores, vai abaixo de corredores, é isso? Afirmo, 500 pés via litoral. Gente, então, guardando 0,6, 500 pés de litoral, aguarde coordenação. Controle 120-8, guardião 06. É. Controle, é o guardião 06. Eu já ganhei uma sensação de visual, reporta no Parada Marcos, que tem chamado de pouso. Deve chamar o chamado de pouso, mais 10 minutos e vai chamar no Parada Barra. Seu pouso seria 1106? Azul, Tapuã, vai tudo. Azul, Tapuã, vai tudo. Um, o outro, nesse momento. Já faz 5 lotes. Valeu, bom dia, Azul, Tapuã, vai tudo. Estabilizado, visual. Azul, 4981. Tráfego avistado, autorizado pulso, pista 10, vento 110 graus, 10 nós, o altímetro 1020. Obrigado. pouso, texto 10, Zupa Tower 2. Estado ingresso e poste aéreo pronto, pista 17, Lima Papagil. Vamos ao menos com a sua no setor, tem o trecho. Aquilo, vento 100 graus, 109, autorizado a decolagem, pista 17. Aquilo decolado Salvador AUSP 03, chama agora o controle 12, 08. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Poderia matar aqui? Sim. Poderia prosseguir na 350 para evitar a informação? Autoridade, eu se consultando, orienta para aquilo. Para o Lima, como aqui? Vou chamar minha 312, essa é a notificação, nessa vez chegada bom médio 1 para o nível de voo 050. Autorizado, direto SAP. Está passando o Leandro, está aqui, eu comprei uma 312, cheiro. Vou direto para Patão Lima, Papateu. Direto Lima, Papateu. 601, atenção de rádio de voo visual, reporta no Fora da Barra. Salvador Azul 2796, bom dia. Passando em Lima, Capaquilo, chama 726, na frequência do Luiz Mendes, Mauti. Certo, Lima, Capaquilo. 1, 2, 6, decimal 8, 5. 35, 285. Lima, Capaquilo, frequência 1, 2, 6, decimal 8, 5 e alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. 35, 5, 285, Lima, Capaquilo. Seja mais correto. Reporta no Hospital Silva, João. Está rolando a reflexão, a sua identificação, de fazer chegada bom para 4 no peso, o ajuste no 020. Chamando 612, desce para 2010, o ajuste no 020, atualizado o IELA 7.0, como estabilizado? 25.020, atualizado o IELA 7.0, fortalece estabilizado na 302. Você tem condições de manter até mais próximo ponto? Bem, o ponto não tem redução, não vai ser possível.